conforto que não vivo. Eu almejo a melhor que eu não vejo. O meu berço tá fedendo, a lodo antigo, bactéria vem e invadindo. Noia tonta é o exemplo, que o esforço vale nada mal direcionado. O estado abandonou o barco e mandou o caos na porra do bairro. O menor pegando lado é mais feliz que aquele que se enforcou. Olha só o pai, não amor, não cuidou, será que chorou? Eu me vejo no nó também, o mal já me chamou. A derrota me aguardou, ainda não chegou a minha vez. Eu lembro aquela mina lá da escola, ontem vi ela no busão. Barriguda do segundo filho, ela não tem a condição. Condução ela não pagou, todo dia vai na carona. É o exemplo que em vários casos, morto vivo dormindo no asfalto, a escolha dele não tem volta. O futuro que ele almejava era ser bonito e andar na moda. Deu um teco no pó galáctico pra ficar bonito pras gatinhas. Hoje em dia não tem mais casa, perdeu tudo por uma brisa.